loucuras, fiz coisas na sua intenção. Amanheci na farra, já dormi na praça. É muito amor pra um só coração. Quero você só pra mim, esqueça suas desilusões. Se tá magoada, vira essa página. Vou te dar amor, vencer minha paixão. O cheiro é tão bom que me fascina. A tua boca chega, me convida. Nem imagina o que tô pensando. Não ligo se isso for pecado. Não dá mais pra me controlar. Debaixo do seu nariz vou te roubar um beijo. Debaixo do seu umbigo mato esse desejo. Tiro sua roupa e te deixo louca. No clima da paquera eu vou roubar. Debaixo do seu nariz vou te roubar um beijo. Debaixo do seu umbigo mato esse desejo. Tiro sua roupa e te deixo louca. No clima da paquera eu vou roubar. Roubar teu coração. Ai, ai, ai, ai, ai. Naldo Paquera. O cheiro é tão bom que me fascina. A tua boca chega e convida. Ai. Nem imagina o que tô pensando. Não ligo se isso for pecado. Não dá mais pra me controlar. Debaixo do seu nariz vou te roubar um beijo. Debaixo do seu umbigo mato esse desejo. Tiro sua roupa e te deixo louca. No clima da paquera eu vou roubar. Debaixo do seu nariz vou te roubar um beijo. Debaixo do seu umbigo mato esse desejo. Tiro sua roupa e te deixo louca. No clima da paquera eu vou roubar, roubar teu coração.